Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the Earth began to cool, the truth is out there, Agent Spender. Maybe you should find it for yourself. Engage, Mr. Sulu, put us beyond. I got a bad feeling about this. Para nerd. Para nerd. Saudações cinematográficas, queridos ouvintes, aqui é o Alexandre Nerdmaster e esse é o 36º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Neste 36º episódio, chamei dois queridos e rotundos amigos para falarmos a respeito dos filmes da saga Guerra nas Estrelas. Puta que pariu! Eu acho que eu tô no lugar errado. É. Não, desculpa. De Jornada nas Estrelas, nada de Guerra nas Estrelas, que é isso? Isso fica para o Paranerd 50. Isso, pode me convidar pro 50 também, só para deixar claro, tá? Ah, tá, claro. Arroz de festa em ação. E se vocês não reconheceram as vozes dos meus convidados, me faça o favor de apresentá-los. Primeiramente, meu padrinho querido do Papo de Gordo, Eduardo Salles Filho. Saudações, Dudu. Olá, Nerdmaster. Olha, mais uma vez, é um prazer estar aqui no Paranerdia. Calhou que você me convidou para um tema que eu queria muito. A gente conseguiu, mesmo sem ter combinado, né, lançarmos um Papo de Gordo e um Paranerdia falando sobre temas parecidos, abordando Star Trek, praticamente dois dias depois um do outro, um dia depois do outro, sei lá, no mesmo dia. Foi uma parada, foi tão combinado sem ser combinado, que estou muito feliz de verdade de estar me chamando hoje para a gente conversar sobre Star Trek juntos. É uma honra. Isso, finalmente a gente consolidou o crossover do Papo de Gordo com o Paranerd. Crossover de temas, nesse caso. É. Só tá faltando eu participar do Papo de Gordo agora. Olha a oportunidade! Ataque de oportunidade, olha pra isso. Rola um D4 aí pra ver o que acontece. D4 foi foda, mas tudo bem. Bom, e quem não reconheceu a outra voz é o nosso querido amigo e o sapo mais conhecido da podosfera brasileira, Fábio Aissar, o Fat Frog do podcast. Isso aí tá melhorando a chamada, rapaz. É isso aí, gente. Um prazeraço estar aqui de novo, né, falando de um tema que a gente gosta muito e, pô, breve também nós teremos lá no podcast um episódio sobre Star Trek, olha só. E quem espera está lá também, né? Exatamente. Ah, meu garoto! Não, cara, é porque eu já comentei isso em várias oportunidades, assim, tem temas que eu adoraria abordar, falar no Papo de Gordo, que são temas que me interessam, que eu curto falar sobre o assunto, mas que no Papo de Gordo não rola fazer, porque foge muito do escopo do podcast, do site, e eu acabo ficando preso, aí eu fico arrumando motivos para falar. A gente fez o Papo de Gordo sobre o William Shatner só porque eu queria falar sobre Star Trek, basicamente, sacou? Assim como na época que a gente criou, que eu e o PH criamos o Lost, eu queria falar sobre Lost, então tem muita coisa que me interessa falar e que no Papo de Gordo não cabe. Por isso que ser arroz de festa me possibilita conversar sobre tudo, pô. Isso é uma boa desculpa, né? É uma boa desculpa, né? É melhor do que dizer que é um gordo cara de pau. Então tu agradeceu a tua boa estrela, o Ender Shatner ter engordado pra caramba, né? Exatamente. Pra poder encaixar ele num Papo de Gordo. Agora, vou te contar um negócio, cara. Aquela tua sacada de falar o Danny Craig antes dos outros, cara, eu morri de dar risada quando tu fez aquilo, Dudu. era o mais óbvio de todos, né, cara? Eu tinha pensado em várias frases legais, mas eu tinha certeza que eu queria fuder com todo mundo falando dele com ele na abertura. Eu acho que não, vocês dois nunca já participaram várias vezes do Paranerd. O Dudu acho que já tá na terceira ou quarta participação. O Fat Frog já veio duas vezes com essa. Então todo mundo já sabe que vocês são nerds pra cacete. Não tão pouco se lixando se vocês são nerds ou se não são nerds. Agora, uma coisa eu quero perguntar. Vocês são trekkers, Dudu? Muito. Absurdamente, assim. Eu sou aficionado por todo esse universo Trekker. Ao contrário do Fat Frog, eu não assisti muito as séries mais novas, assim. Eu acompanhei a série clássica da TV mesmo. A nova geração eu vi muito pouco. Não assisti Voyager, não assisti Deep Space Nine, foi assistir de novo Enterprise. Agora os filmes eu vi todos, eu acompanho essa parada sempre. Eu curto muito mesmo esse universo de Star Trek. Muito bem. E tu, Fat Frog, Trekker das antigas ou já viu de tudo? Ah, rapaz, eu não sou Trekker, não. Eu imagino que eu, pô. Eu só vou em convenções, só ando de camisa, só tenho navezinha, tenho caneca, vi todos os filmes. Meu irmão, que é o responsável pela cartografia, tem todos os episódios de todas as séries em VHS, VCD, CD, e agora nós estamos comprando os boxes. Deixa eu ver, esse final de semana agora nós tivemos um final de semana Trekker na minha casa. Então, não. Eu tenho a foto autografada do Nimoy, eu apertei a mão dele. Não acho que não sou Trekker, não. Eu sapinho escroto. Ele fica fazendo isso só pra todo mundo sentir raiva desse dele, gordo filho da puta. Bom, e voltaremos daqui a pouco com esse papo pra lá de Trekker, daqui a pouquinho, depois dos e-mails do Curiosi Nerds e do Cine Nerd. Vamos lá. Antes dos e-mails e dos comentários referentes ao episódio 35, os carros mais famosos do cinema, vamos aos já famosos recadinhos. O primeiro deles, o Paranerd, agora tem domínio próprio. Se você ouve o Paranerd via feed do iTunes ou pela página da Combo Podcasts, nossos parceiros, lembre-se que esse podcast faz parte do site www.paranerdia.com.br. Acesse o blog e veja tanto os links relacionados deste episódio como também os episódios antigos e posts variados. Outro recado: caso você queira dar uma sugestão, parabéns, apontar um paradoxo ou simplesmente comentar o que foi dito no episódio, mande um e-mail para paranerdia@paranerdia.com.br. Repetindo, paranerdia@paranerdia.com.br. Mensagens de voz também são muito bem-vindas. Além do e-mail, Paranerdia possui outros métodos de contato. O Twitter do Paranerdia é, obviamente, @paranerdia, e a página do Facebook do Paranerdia fica em www.facebook.com/paranerdia. Acesse a fanpage e clique em curtir. A partir desse momento, você receberá em seu mural do Facebook as atualizações dos posts do Paranerdia automaticamente. E por falar em Facebook, todos os posts do Paranerdia agora têm o botão curtir. Se você gostou do tema desse cast e dos outros posts, clique em curtir e dê um feedback positivo aqui para o Paranerdia. Mais um recadinho. O Paranerdia continua com seus links para o Submarino. Todos os itens do Momento Merchandising são links para o Submarino. Clique neles e compre o que você quiser. Qualquer compra feita a partir de um link do Paranerdia vai gerar uma comissãozinha aqui para o seu amigo Nerdmaster. Não é necessário comprar o que está sendo anunciado. Recados dados, vamos agora aos e-mails e comentários do episódio. O primeiro e-mail que recebi foi de Luciano, e ele diz o seguinte: oi, nerd, acabei de ouvir o Paranerdia 35, carros famosos do cinema, e gostei para caramba. Muito bom, cara. Valeu, Luciano. De Volta pro Futuro, Os Caça-Fantasmas e Mad Max no mesmo cast é pra arrebentar, né? Parabenize o convidado Bruno, foi muito legal a participação dele. Pô, mas e o Felipe, cara? Tadinho, ele também participou bem. Trilha sonora perfeita. Ah, recentemente reformaram o Cadillac dos Caça-Fantasmas promocional. O Dan Aykroyd foi testá-lo pessoalmente. Pô, legal. Fiquei com vontade de um novo filme, mas só se o elenco for o original. Assim que tiver tempo, quero fazer um Monocast 2. Se quiser divulgar o link do primeiro, eu agradeço. E quando tiver uma conexão decente, gostaria muito de participar de um Paranerd. O link para esse Monocast 2, aliás, esse Monocast 1, em que o Luciano fala sobre desenhos dos anos 80, vai estar aqui, obviamente, nos links relacionados deste Paranerdia. Valeu os elogios, Luciano. Eu sei que o Bruno também vai gostar muito. E sobre o seu Monocast, eu já tinha dito isso eu tinha dito isso pra você, ele tá bem bacana mesmo. Acessem o link relacionado e vejam a opinião do Luciano sobre desenho dos anos 80, galera. É muito bom. O segundo e-mail que recebi foi de meu amigo Wellington Araújo, também conhecido como McGaren, do Climax Cast. Ele diz o seguinte: olá, caro Nerdmaster. Após um longo e tenebroso inverno, aqui me tens de regresso. Não podia ficar sem comentar nesse cast. Não sou muito ligado em carros, pra ser bem sincero, não ligo é nada, tanto que até hoje, mesmo com 30 anos, nunca me interessei em tirar habilitação. Acho bonito esses carros de cinema e aproveito para lhe parabenizar pela ideia do tema. Na verdade, parabenize o Bruno, cara, porque a ideia é dele. Claro que meu carro preferido é o DeLorean, nem tem como ser diferente, já que De Volta para o Futuro é meu filme preferido. Mesmo sem saber nem como abrir a porta de um carro direito, o DeLorean é um carro que eu gostaria de ter na garagem. Mas deixando o DeLorean de lado um pouco, a lista foi muito bem escolhida. O simpático Herbie, o falador Kit e Christine, claro. Eu sempre tive medo desse carro, mas eu adoro o filme e estou lendo o livro. A propósito, uns amigos do Sexta Cast fizeram um cast sobre o filme no ano passado. Se quiser escutar, é bem legal. O endereço deles é www.sextameianoite.com e o link para esse podcast sobre Christine e o Carro Assassino estará nos links relacionados no Paranerd, é claro. Agora, devo dizer que concordo com você. Não existe versão melhor do que o Batmóvel da década de 60. Aliás, pode ser pelo fato de eu ser Marvete, mas pra mim, quando falam de Batman, a primeira imagem que me vem à cabeça é do seriado também. Pode ser galhofa e não ter nada a ver com o personagem dos quadrinhos, mas fazer o quê? Cresci assistindo essa bagaça e ainda lembro de que tive uma versão do Batmóvel de uma coleção lançada aqui no Brasil. Ok, coisas de criança. Depois cresci e descobri a Marvel. O Wellington me mandou um link para uma foto desse Batmóvel de brinquedo e esse link, obviamente, essa foto vai estar aqui no Paranerdia. Parabéns pelo episódio e até o próximo. Prometo não sumir de novo, Wellington McGaren. E para um mini jabazex para meu querido amigo McGaren, acessem o Climax Cast, em que ele e os seus amigos falam bastante sobre cinema, e o endereço é blogclimax.blogspot.com. Acessem, que é realmente um cast muito interessante. E-mails lidos, vamos agora aos abraços para todos que mandaram comentários nos posts do Paranerdia e na Combo Podcasts. Abraço para Thiago Deportal Soares, da Combo, que contou uma curiosidade muito louca sobre o Batmóvel. Aquele Batmóvel original da série dos anos 60 foi multado e apreendido. Certa vez, um dos produtores estava dirigindo o carro para levá-lo a um evento e foi parado por um guarda rodoviário, que apreendeu o veículo por irregularidades, como as lanternas fora do padrão, por exemplo. O produtor tentou argumentar que aquilo era um carro de demonstração, mas não teve jeito e teve que ir à corte local. Só que o juiz de plantão era fã da série dos anos 60 e ficou furioso com o guarda, chegando até a rebaixá-lo para apanhador de cachorros. História digna do próprio seriado do Batman. Cara, eu fico imaginando essa cena se fosse o chefe O'Hara ou o comissário Gordon dando esporro nesse guardinha que ousou dar uma multa para o Batmóvel, cara, que absurdo. Outro abraço para Carlos Tourinho e para o senhor Seu Panda do Pauta Livre News. Um abraço também para David Blackout, que disse que eu ter lido a mente dele, pois ele tinha visto miniaturas do Herbie e do DeLorean e imaginou como seria um cast sobre isso. Valeu, David. Abraço também para Fernando Schuit, que lembrou do Bluesmobile do Irmãos Cara de Pau. Abraço para o meu velho e querido amigo Nelson Nerdandetal. E abraço também para Erika Chimensky, minha assessora para assuntos científicos e futura membro permanente da equipe do Paranerdia. Abraço para Apolo Creed, também para Daniel Gaspari, também para Danza Antiga. Um abraço para Vitor Cid Moreira. Abraço também para o Drug, o comentarista de estimação da Combo Podcasts. Um abraço para Nitmaster, um novo ouvinte. Bem-vindo ao Paranerdia, meu querido. Um abraço também para Rogério Nilson. E um último abraço para o Éder, que achou o cast demais, mais. Muito bem. Recados dados, e-mails lidos, abraços dados. Vamos agora ao Curioso Nerds e ao Cine Nerds. Vamos lá. Sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai. O Brasil tinha que passar por uma onda de estatística. Tem a máquina de futebol para bem ali, sabe? Curioso, né? Para o Curioso Nerds desse 36º episódio, eu gostaria de falar a respeito de Nicholas Meyer, que foi comentado pelos meus convidados neste episódio do Paranerdia. Nicholas Meyer, nascido em 24 de dezembro de 1945 em Nova York, estado de Nova York, é um diretor, produtor, escritor, roteirista e novelista americano que ficou grandemente conhecido por conta das suas participações nos filmes das séries do Jornada nas Estrelas. Ele é o diretor do segundo filme, A Ira de Khan, e do sexto filme, Terra Desconhecida. Além disso, ele também é roteirista do quarto filme, O De Volta para Casa, e participou como co-roteirista ou co-produtor em diversos outros filmes da franquia. Zada é creditado a Nicholas Meyer, junto com o roteirista e o produtor Harvey Bennett, os créditos por revitalizar a franquia de filmes Jornada nas Estrelas depois do quase fracasso do primeiro filme Jornada nas Estrelas, o filme. A Paramount chegou inclusive a quase abrir falência por causa do primeiro filme, mas graças a Nicholas Meyer e ao maravilhoso A Ira de Khan, ele não só recuperou o crédito como ainda conseguiu fazer outros 11 filmes depois desse. Acredite, é verdade. Cine Nerd. Everybody was kung fu. Para o Cine Nerd desse 36º episódio, eu quero recomendar a animação Kung Fu Panda 2, da DreamWorks. está realmente sensacional. O personagem Po, como sempre, muito divertido. E a história é realmente muito, muito boa. É uma excelente continuação. E o melhor de tudo, o 3D é realmente muito bem utilizado nesse filme. Eu recomendo. Camada, olha aqui é o Papai Smurf. Você tá ouvindo aqui a Paranerd, um podcast da Paranerd, nerd. Eu disse nerd. Senhores, tive um episódio recentemente, o 34, sobre a série clássica. Dudu mesmo chegou a comentar que a gente quase combinou sem ter combinado os temas. E lá até eu tive um papo legal com meus amigos sobre os filmes, mas é que o cast ficou tão grande que eu tive que, infelizmente, cortar essa parte. Foi um papo realmente muito gostoso. Tanto que eu me vi, vamos dizer, me vi obrigado a fazer um cast só sobre isso. E como eu sei que os senhores viram todos os filmes e gostam ou não desses filmes, chamei-os para conversar a respeito. Podemos começar? Sim, senhor. E vamos começar com Jornada nas Estrelas, o filme. O mais chato de todos, o mais chato de todos, insuportável esse filme. Ah, já pra começar assim, tudo, porra. Não, eu sou fã, de verdade. Agora, esse filme é muito chato, velho. Porra, bicho. Eu tenho todos eles em DVD, aquela, uma coleção que saiu um tempo atrás, que era a versão do diretor, DVD duplo e tal, com uma cacetada de extra. E eu fui assistir esse filme de novo com aquela imagem que tira a minha mente de que, porra, como era foda. E caralho, como ele é chato, velho. Eu assisti até o fim porque, porra, é Star Trek, sacou? Mas esse filme é muito chato, muito arrastado. Ah, vai dizer que tu não gostaste de O Caminho das Estrelas, o filme? Não, gostei não, uma merda. O que acontece é o seguinte, eu só faço uma pergunta, você assistiu pela primeira vez quando? Eu não faço a menor ideia, mas eu certamente devia ter menos de 15 anos. Exato. Não, mas eu assisti várias outras vezes depois disso. É que, por ser um filme realmente mais antigo, o filme é de 79, né? Assim, era uma outra linguagem, era um outro estilo, era uma outra forma de fazer cinema. Então hoje a gente tá acostumado a uma parada mais rápida, mais ágil. E aí quando eu fui rever esse filme pela última vez, há uns 2 ou 3 anos atrás, eu achei lento a ponto de dar sono. E além de tudo, o filme grande pra cacete, pô. Tem mais de 2 horas de filme. Exatamente. Essa é a minha defesa com relação ao filme. Tá, hoje o filme é um complicado de você assistir, entendeu? Mas se você pegar a maioria dos outros filmes de 79, dessa época, tá, você vai ver que eles são muito lentos, são filmes mais contemplativos, são, sabe? Tem uma dinâmica bastante diferente do que é hoje. Hoje, realmente, não tem como. Se você quiser pegar o Star Trek o filme, né, e apresentar pra alguém, o cara vai, porra, odiar completamente. Eu assisto porque sabe como é que é, né? Eu consigo manter aquela memória antiga, entendo como é que foi feito e tal, blá, blá, e por que foi feito, qual foi a narrativa do filme e tal. Mas realmente, hoje eu tenho que concordar com você que hoje não é um filme para você assistir com... assim, vamos assistir um filme bom. Você assiste como você assiste um documentário, entendeu? Boa definição. Vem cá, caso alguém que esteja escutando esse programa jamais tenha ouvido falar sobre Star Trek ou jamais tenha visto esse filme, é Nerd Master, você como host dessa merda, por favor, apresente, explique qual é a história do primeiro filme. primeiro filme, como falaram, foi feito em 1979, dirigido por Robert Wise, e ele é baseado na série Jornada das Estrelas. Quando uma misteriosa, incrivelmente poderosa nuvem chamada Vidir se aproxima da Terra, destruindo tudo em seu caminho, o almirante, olha só, almirante, viu? Não é pouca porcaria, não. James Tiberius Kirk assume o comando de sua antiga nave estelar, a USS Enterprise, para liderar uma missão para salvar o planeta e determinar as origens de Vidir. Sinceramente, cara, esse filme é lento para os padrões de hoje em dia? Sim, eu concordo. Mas eu gosto desse filme, eu adoro filme nesse tipo mais contemplativo. Tudo bem que tem os outros filmes, como a gente vai falar depois mais pra frente, que são até melhores e são mais, vamos dizer, galgados no universo do Star Trek. Mas eu gostei, cara, desse filme. O Gene Roddenberry mandou bem pra caramba no roteiro desse filme, junto com o Harold Livingston, mas... eu acho que foi muito bom. Eu gostei de ver interessantes personagens, porque é sempre legal ver os personagens de Star Trek interagindo. Mas, honestamente, a história não me prendeu. A grande revelação do final de que seria o Vidir não foi nada. Você falar, oh, nossa, que legal. Assim, sinceramente, não me prendeu. Foi legal ter aquela vulcana lá, careca, foi divertido. Cara, uma coisa que me chama muita atenção e é um dos fatos que realmente eu gosto muito desse filme é o fato do consultor científico desse filme foi o Isaac Asimov. Inclusive eu falei, a gente conversou sobre isso no Paranerd 34, que a gente falou da série clássica, que o Gene Roddenberry, quando mostrou pela primeira vez um episódio do Jornada nas Estrelas numa convenção científica, a galera meteu pau no Gene porque achou que era muito galhofa a série. Aí quando o cara foi tirar satisfação, era ninguém menos que o Isaac Asimov, que ele estava querendo cair na porta. Trollar o Asimov. Mas eles acabaram se tornando bons amigos, tanto é que o Isaac Asimov é o consultor técnico, é o consultor científico desse filme, o que, na minha opinião, só melhorou mais ainda o aspecto científico, pseudo espiritual desse filme, cara. É, esse filme dava tranquilamente hoje para poder ser muito bem retalhado e virar um episódio. Não precisava ter 2 horas, não. Eu concordo, dava para dar uma editada legal nele e virava um episódio, de repente um episódio especial de 1 hora. É, acho que dava, assim. Bom, vamos pro próximo, então. Yes! Yes! E... please. E não vamos para nenhum outro, senão o, na minha opinião, modesta, o melhor filme de todos, Jornada nas Estrelas 2, A Ira de... Esse filme, pra mim, tá pau a pau com o 6º, que é o meu favorito, assim, da geração clássica. Eu gosto muito dele, de verdade. Eu acho que colocaram um vilão muito bom no cinema. O Khan é realmente o grande rival do Kirk, mesmo que a gente acabe se acostumando mais pra frente e ver o Kirk apenas enfrentando os Klingons e botando pra foder em cima dos Klingons. Nesse momento na verdade, puxa essa relação que vinha da série de TV, então foi uma parada ainda mais foda. Quer dizer, eu que assisti a série, chegar no cinema e dar de cara com aquele personagem que apareceu lá na série antiga e falou, pô, olha só, eles respeitam a cronologia, que foda. Boa. Eu tive essa mesma sensação quando eu vi o filme do JJ Abrams. Mas voltando pro Ira de Khan, a gente tá falando de ninguém menos que Ricardo Montalbán, né? O senhor Hurk da Ilha da Fantasia. Você sabe que eu tenho uma curiosidade pra falar com relação à Ira de Khan e, na verdade, com o Ricardo Montalbán, né? A pergunta que todo mundo faz em convenção e fizeram pro Nimoy foi: o peito de Khan era de plástico? Mas era de plástico, era não? Não era, não. O Nimoy falou assim, olha, ele era um camarada muito dedicado, ele malhava, é o camarada que, tipo assim, ele ficava, o Montalbán, né? Ele ficava recluso lá na dele e tal, estudando os papéis, era um cara que se entregava demais pros papéis, entendeu? Inclusive essa coisa de físico, hoje em dia é um pouco mais comum, né? O ator, ele se preocupar com a estética, o camarada engordar ou emagrecer e tal, para poder ter uma aparência melhor pro personagem. na época nem tanto, mas ele fazia por ele mesmo. Então aquele peito é dele, não é de borracha não, não é de plástico não. Pô, uma salva de palmas então pro seu Ricardo Montalbão. Realmente, o filme ganhou, como diria um amigo meu, ganhou um plus a mais. Quando eu soube disso, pô, muito bom. O cara já tinha meu respeito como Khan, mas agora ganhou mais respeito ainda. Então aumentou mais ainda o grau de respeitude dele. Tá, mas demais, qual é a história do segundo filme? Bom, no filme, o ainda almirante, por pouco tempo, James Tiberius Kirk e a tripulação da Enterprise enfrentam um humano geneticamente modificado, Khan Noonien Singh, um personagem que apareceu no episódio Space Seed da série clássica. Quando Khan escapa de seu exílio de 15 anos para se vingar de Kirk, a tripulação da Enterprise deve impedi-lo de adquirir um poderoso dispositivo de terraformação chamado a Bomba Gênese. E esse filme também tem uma das cenas mais legais. Quer dizer, legais não, é tensa, mas faz parte da história, que é a morte do Spock, né? Cara, a morte do Spock é de chorar, cara. Eu adoro, quem não adora o Spock, né? O personagem número um da série. Kirk é o escambau. A série só funciona por causa do Spock. Alguém duvida disso? O trio é bom, né? Kirk, McCoy, Spock formam uma tríade bem, bem bacana. Spock, pra gente, ressalta pra caramba porque era o cara diferente, era o não-humano do trio, né? A clássica frase dele, né? Que o destino de um não sobressai o destino de muitos. Cara, aquilo é de falar, não, não faz isso não, volta, Spock, volta. É emocionante, é muito emocionante. E nesse filme eles começam a usar o uniforme que pra mim ainda hoje é o uniforme mais legal de toda a série, porque no primeiro filme eles usam um uniforme muito esquisitão, que é aquela pijama meio cinza, meio escroto e tal. Nesse segundo já estão com aquele vermelho que eu já acho bem mais, sei lá, mais composto, mais digno, vamos colocar assim. Com aquela alça no ombro, né, que segura, vamos dizer, a parte da frente do uniforme. Isso. Eu acho mais digno, eu acho mais legal. É, o pessoal chama esse de uniforme de gala, né? Muito, muito bacana. Nesse filme, inclusive, sai uma frase que foi usada no filme do J.J. Abrams, que, claro, eu também, assim como o Dudu, eu sou manteiga derretida, eu choro mesmo, entendeu? E nesse momento do filme do J.J. Abrams, eu chorei, entendeu? Eu emocionei mesmo. Quando o Spock fala pro Kirk, né, eu sou seu amigo e sempre serei, né, eu sou e sempre serei seu amigo. Quando ele fala isso no filme do J.J. Abrams, eu falei, caralho, rebuscaram de lá, não acredito. É esse tipo da coisa que só a galera, assim, o Trekker mais da velha guarda reconhece a citação e acha foda, né? Quem tá no cinema vendo pela primeira vez acha uma frase bonitinha, mas quem sabe de onde isso veio fica assim, puta que pariu, que foda! É aquela coisa, assim, que nerd velho curte, que vai assistir esse tipo de filme e tem uma coisa a mais, que além de você tá vendo seus personagens favoritos outra vez, você tá vendo que o diretor também conhece isso, te manda, solta... Como chama? Migalhas pra você te chamar. Eu acho muito foda isso. E foi muito bem feito, cara. Claro, a gente vai falar sobre o filme do J.J. Abrams, mas ele foi muito bem feito nesse sentido. Teve muita referência, muita coisa. Mas olha, sobre esse segundo filme, tem uma parada aqui que eu achei no mínimo curiosa, que a gente tá conversando aqui, eu estou olhando, buscando informações sobre eles, e eu tô vendo aqui, inclusive na Wikipedia, essas informações. O primeiro filme custou 46 milhões de dólares e arrecadou 139. O segundo filme custou apenas 11 milhões de dólares. Como é que os caras conseguiram cortar 30 milhões e fazer um filme muito melhor? É foda, né? Era o cachê do Isaac Asimov. Pode ser. É verdade, eu não duvido. Eu não duvido. Porque o que acontece? O primeiro, como eu falei, né, ele foi bastante contemplativo, então tinha muitas nuvens, muitas naves, muita cena, entre aspas, externa, né, com maquetes e tal, destruições de naves, e isso é um negócio caro. O Khan, ele é mais humano, né, ou mais super-humano, se você for considerar o Khan, né, ou seja, as coisas eram mais dentro de estúdio, então isso faz que o orçamento caia, né. Mas a própria produção, ela usou várias coisas do filme anterior, usou miniatura do filme anterior e tal. Exato. Reutilizou cena e figurino do filme anterior pra tentar cortar os custos, mesmo que foi no mínimo inteligente da parte deles, né? Porque fazer tudo do zero toda hora é foda. E se você não viu esse filme, né? O filme 2, recomendo que veja o The Seed da série clássica, né, o episódio, pra poder ver o Khan na primeira aparição dele, e recomendo também que veja alguns episódios do arco super-humano que teve de Enterprise, se eu não me engano, da quarta temporada, né? Fico devendo aí a precisão, que eles falam sobre esses super-humanos, e é muito bom. Então ele fecha esse arco todo, começa com o The Seed, né, a semente, né? Aí veja o Ira de Khan e busque esse arco dos super-humanos da série Enterprise. Que a quarta temporada de Enterprise é exatamente a única que presta de verdade, que as outras três são bem fraquinhas. Eu assistia só pelo tesão mesmo na série. A série acabou quando tava ficando boa. A terceira foi bem legal, mas a quarta foi espetacular, cara. A quarta, pô, explicou muita coisa, foi muito bacana. Essa sensação de estar contando coisas antigas de novo e explicando e tal, era todo episódio, é muito bom. Muito bom mesmo. Bom, mais alguma consideração sobre o melhor filme de todos? Ou a gente pode passar para os outros? Bom, Diana, assim, só contextualizando que essa bomba aí que o Khan ativa no filme dele, que o Spock morre para salvar a Enterprise, e aí que o Khan ativa essa paradinha da bomba da Gênesis, que cria, faz a terraformação de um novo planeta, e isso dá um mote para o terceiro filme, A Busca por Spock. Na Procura de Spock, na verdade. A Procura de Spock, que é o Jornada nas Estrelas 3, A Procura de Spock, de 1984. Foi dirigido, no caso... Quem foi que dirigiu essa bodega? Nimoy. Foi Nimoy. Não, uh-huh. Foi Nimoy. Nimoy dirigiu dois direto, é? Ah. Por isso que eu gosto desse também. Tá bom. As pessoas criticam muito esse terceiro filme, mas eu gosto dele. Não, eu também gosto. Esse terceiro e principalmente o próximo, o quarto, eu acho que são ótimos filmes. Vem num ritmo bom. O segundo, o terceiro e o quarto são bons. Eu gosto, assim. E eles meio que continuam. Eles continuam a mesma história, né? É como se fosse um arco inteiro. Sim. Exatamente. Bom. Esse filme, ele é muito criticado, porque você esbarra com uma coisa do mundo Star Trek, chama-se o Katra. Sim. Né? Que é o espírito do Vulcano, né? Seria como se fosse o espírito do Vulcano. Zé, falar sobre isso, fica à vontade aí. Vamos lá, aproveitar já botar a sinopse, né? Quando James T. Kirk descobre que o espírito de Spock, ou Katra, está na mente do Dr. Leonard McCoy, ele e a tripulação roubam a Enterprise, isso é que foi maneiro, para retomar o corpo do Spock para Vulcano. Eles precisam enfrentar um grupo de Klingons, liderados por Crutch, determinados a roubar os segredos do poderoso dispositivo de terraformação. Ou seja, novamente entramos com a história da bomba. É nesse que o Klingon chefe é o... Christopher Lloyd, Christopher Lloyd, né? Você falou uma coisa legal aí, de que o Kirk, junto com aquela meia dúzia de personagens fixos da série, rouba a Enterprise. Ou seja, na real, aquela nave enorme que tinha trocentas mil pessoas, só precisava de 6 pessoas pra funcionar, né? Isso foi uma forçação de barra absurda. É foda, mas a forçação de barra é absurda. Ah, não, que isso, cara? Tinha toda uma tripulação de coadjuvantes lá prontos pra fazer a nave funcionar. Só precisava do pessoal na ponte de comando. Só. Não. Não, nesse filme não tem, é esse o ponto. Não tem ninguém, é só o elenco principal e acabou, porra. Ai, ai, ai. Não, mas aí o que que acontece? São duas coisas a serem consideradas. Uma, a nave, ela tem 1000 potenciais de fazer 1000 coisas. Mas para ser levada de um lugar para outro para servir só como transporte e ataque, dá para ser com aquela galera ali. Entendeu? Essa é mais ou menos a explicação que tem para essa facilidade, para essa possibilidade dos caras pilotarem uma nave que tem zilhões de pessoas. Tipo assim, não tem cozinha, não tem manutenção, não tem todas as outras coisas que a nave teria que ter para poder funcionar normalmente. Mas para ir de ponto A ao ponto B, pegar o cara e voltar, tranquilo. É, não tinha suporte de vida, não tinha engenharia, não tinha motor. Exato, não tinha grande coisa não, era só aquilo, a nave funcionava por ela mesma, entendeu? Era uma... Tipo, se desse uma merda, acabou. Uma coisa que é finalmente provado agora nesse terceiro filme, é que o Scott realmente é um milagreiro. Ah, é verdade. Sozinho na engenharia fazendo tudo, cara. Se agora sim, se não fosse o senhor Scott, não tinha acontecido, era nada. Eu acho que é interessante o seguinte, a gente falou sobre essa bomba de terraformação, né, a arma Gênesis. Eu acho que vale explicar o que é, se a pessoa não sabe ou não entendeu. Ele era o seguinte, você pegava um planeta que não era habitável, sei lá, era todo desértico e tal, tinha tudo uma condição inóspita para a vida, e você jogava essa bomba no planeta e ela acelerava o processo de terraformação, né, de transformação da Terra para criação de árvores, rios e tal. Então, isso demandava um estudo muito, muito forte assim, do planeta, blá blá blá, aquelas tecnobabuzeiras que o pessoal sempre inclui para poder tentar dar uma veracidade para um negócio absurdo desse, né? E então era isso, ele jogava num planeta morto, num determinado planeta morto, e essa arma de Gênesis transformava o planeta numa floresta, num lugar que poderia ser habitado, entendeu? Eu só tenho uma observação a fazer a respeito da bomba Gênesis e da tecnologia envolvida. Vamos brincar de Deus. Ah, não, mas ele faz isso sempre, né? É que, na verdade, isso é uma... Essas coisas todas de Star Trek são baseadas em teorias, né? Que muita gente já escreveu há muito tempo atrás. Entendeu? Você acelerar a partícula, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Inclusive, as próprias viagens em dobra. Sim. É tudo baseado em teorias que, óbvio, por serem teorias, ninguém nunca provou. Não tem como, a gente não tem tecnologia. Ou daqui a pouco vai se provar que não existe, né? Sim. Eu acho que é legal a gente entender também o arco do filme anterior que pega nesse. É o seguinte, eles... Lá no A Semente, né, no episódio da série clássica, eles lutaram com o tal do Khan, o Kirk lutou com o Khan e colocou num planeta classe M, num planeta que ele teria todo o suporte de vida, sabe como é que é? Com floresta, ele poderia viver lá. Falou, beleza, você é bandido, você é muito poderoso, então fica isolado nesse planeta aí por 15 anos. O problema é que logo depois que eles deixaram o Khan e a sua tripulação lá, seus amigos, nesse planeta, houve um problema no sol daquele sistema e o planeta virou um deserto. Sim, sim. Entendeu? Então, quer dizer, a ira de Khan, né, se dá exatamente por causa disso também, né, a despeito de ter sido, quer dizer, mesmo ele sendo derrotado, ele ficou lá nesse planeta. Ele saiu e roubou a Gênesis e atirou num outro planeta, né? E esse planeta é o que inicia-se o Jornadas nas Estrelas 3. Sim. Né, pro Kurt Spock. É por isso que um filme tem a ver com o outro. Sim, sim. Aliás, uma coisa que eu achei fantástico justamente nesse terceiro filme é a interpretação do DeForest Kelley. Porque ele tinha que fazer parte McCoy, parte Spock, às vezes os dois misturados. Cara, eu achei aquela interpretação dele muito bem feita. Exato. E na Ira de Khan, como você está falando, na Ira de Khan, para quem não entendeu também, o Spock passou a alma dele, o Katra, pro McCoy. Pro McCoy, né? Mas o McCoy não sabia, ninguém, até ali ninguém sabia o que estava acontecendo e tal. Então antes de morrer, o Spock passou o Katra dele pro McCoy, né? E como o Spock morreu lá para salvar a Enterprise, eles fizeram o sepultamento do Spock num planeta que por acaso era esse planeta onde a bomba Gênesis foi ativada. Exatamente. Então esse foi o argumento para que o Spock voltasse. O planeta todo foi refeito, né? Criou árvore, blá blá blá. Então o corpo que estava lá, a matéria morta que estava do Spock, virou um garoto, entendeu? Ele foi refeito junto com o planeta. Esse foi o argumento da volta do Spock. Agora me deixa bancar o escroto. Se a alma do Spock estava no corpo do McCoy, a alma de quem estava naquele garoto? De ninguém. Era uma alma assim meio... né? Porque na verdade o Katra não é exatamente a alma, é a essência do cara. São as lembranças, é toda a experiência de vida dele, é tudo que ele passou, não é uma coisa assim? Exatamente, exatamente. Então, vocês sabem dizer como ou por que o Nimoy resolveu voltar no terceiro filme? Porque no segundo ele só topou participar porque o Spock iria morrer, né? Que ele queria realmente se livrar do personagem. Teve toda aquela história lá do livro Eu Não Sou Spock, todo aquele drama, mimimi, eu sou um ator bom demais pra isso, não sei o quê. Ele votou no terceiro pelo quê? Dinheiro, basicamente? Basicamente. Porque o que acontece é o seguinte, o que ele quis fazer era se desvincular dessa imagem de ser Spock. E ele se arrependeu. Ele viu que, na verdade, ele podia lidar com isso. Entendeu? Isso foi também falado. São aquelas coisas de perguntas padrão que você faz. Que perguntas você faria para o Leonardo Nimoy se você estivesse com ele? Todo mundo faz as mesmas. Entendeu? E ele explica, e até por isso ele escreveu Eu Sou o Spock, até por isso ele conseguiu se libertar, entre aspas, na cabeça dele e depois voltou. Falou, não, tá, beleza, eu sou o Spock. Pra quem não sabe, o cara escreveu dois livros. Né? O primeiro é Eu Não Sou o Spock, e logo depois, um pouco tempo depois, ele escreveu o Eu Sou o Spock. Você leu o Eu Sou o Spock? Nenhum nem outro, olha que vergonha. Eu Não Sou o Spock, eu cheguei a ler todo. Eu Sou o Spock, eu não cheguei a ler nada, infelizmente. Justamente no Eu Não Sou o Spock, ele conta meio que ambiguamente que ele odiava, mas ao mesmo tempo adorava essa história dele ser reconhecido como Spock, mas ficou de um tal ponto que ele chegou até a achar que era meio que karma na vida dele, a figura do Spock. Mas deixa pra lá. Gente é que tá feliz do Spock tá aí. E aí, no final desse filme, tem todo aquele combate, né, entre o Kirk e os Klingons, e tem uma das maiores jogadas, gambits, como é a expressão pra isso, blefes do Kirk em relação aos Klingons, que é sacanagem, né? Que é, de novo, a Enterprise tá só com a galera central do Kirk. Os Klingons estão fortemente armados, detonando a Enterprise de uma maneira assim absurda. Eles sabiam que estavam perdidos, que não tinha mais jeito. E aí o Kirk joga o maior papinho em cima do cara, dizendo que eles vão se entregar, basicamente, se a galera for e poderia se transportar para a Enterprise, que eles iriam como prisioneiros para a nave Klingon. E quando os caras chegam na Enterprise, o Kirk tinha deixado lá a sequência de autodestruição, e foi foda. Ele acabou com todos os Klingons assim. Não é à toa que os Klingons odeiam tanto esse cara, velho. É agora, uma coisa que eu tenho que confessar é que me doeu ver a Enterprise explodindo no filme, cara. Doeu um pouco. Doeu no coração de todo mundo ver aquilo, mas aquela coisa assim, é naquele momento que você se toca que a Enterprise é a nave, mas assim, quem você... A história não é sobre ela, a história é sobre aquelas pessoas. Nesse momento você se toca disso. Mas é fato que quando uma nova Enterprise é criada mais pra frente, a gente fica arrepiado também quando vê, né? Sim, sim. Inclusive, é bom ressaltar que nesse quarto filme, que aliás vamos falar, vamos começar logo a falar do quarto filme, afinal de contas, que é Nada nas Estrelas 4, A Volta para Casa. Também conhecido como Aquele das Baleias. Aquele das Baleias. Cara, eu sinceramente, eu acho esse o filme mais divertido de todos dos filmes do Jornada nas Estrelas. Mais uma vez, Leonardo Nimoy como diretor, e ele mandou benzaço como diretor desse filme. O mote é planejando retornar à Terra para enfrentar as acusações por seus crimes. A tripulação da antiga nave USS Enterprise encontra o planeta em situação mortal devido à chegada de uma entidade alienígena que está tentando se comunicar com as extintas baleias Jubarte. A tripulação viaja até o passado da Terra para encontrar baleias que possam responder o chamado da entidade. Cara, esse filme, eu acho que ele misturou coisas... Cara, foi um easter egg atrás do outro da série clássica. Porque, primeiro, eles estavam numa ave de rapina Klingon. O que foi foi uma mão na roda pra eles, porque eles tinham que ir pro passado e tinham que ir disfarçados. Então, a nave de rapina Klingon fica invisível. Oh, que maravilha. O roteiro desse filme é uma forçada de barra atrás do outro, assim. É foda, mas é uma forçada de barra atrás da outra, pô. Dá pra engolir, não. Mas porra, não, eu não tô reclamando, não é isso. É por isso que eu comentei que esse quarto filme, ele fecha a história e foi começada no segundo. O segundo, o terceiro e o quarto, eles são uma trilogia. Então, assim, o que a gente vê acontecendo no quarto filme é uma decorrência direta do que rolou antes. Então, eles estarem nessa nave, o Spock tá meio desmemoriado, coincidia com essa questão de que o Kirk acabou de... Eles roubaram a nave, se ferraram inteiros, vão ser presos, aí voltam pra Terra bem no momento que a Terra mais precisa deles e eles têm a forma de resolver isso. Porra, é aquela sensação de barra escrota, sacou? Mas aí você vê os caras andando nos anos 80 em São Francisco, aí você acha muito foda, e todo o resto passa. Agora, uma coisa que eu gosto muito nesse filme é que eles pegaram uma sacada maneira da série, que é a volta no tempo. Porque para eles poderem fazer essa história da volta do tempo, eles tiveram que fazer aquele efeito estilingue, usando a gravidade do sol e tal e coisa, que isso foi usado na série, naquele episódio que eles voltaram no tempo e encontraram um piloto de Tomorrow and Yesterday. É muito maneiro esse episódio, eu achei uma sacada de mestre eles voltarem com esse tipo de brincadeira no filme 4. O que tu acha do quarto filme, Fat Frog? Gostas também? Gosto, acho bastante interessante. Como já foi falado, fecha, né, esse arco todo, essa trilogia, porque, né, no filme anterior eles tiveram que ir pra Vulcano, né, e eles, nessa história de estourar a Enterprise, eles tomaram a ave de rapina, foram com a ave de rapina até Vulcano para poder trazer de volta o Catra, que estava no McCoy, para o Spock, pro novo Spock, né? E eles estavam então voltando para casa, é o nome do episódio aí, a sacação, né? E como eles estavam na ave de rapina, eles conseguiram fazer lá o efeito estilingue, volta do sol, blá blá blá, e voltar e para poder pegar uma espécie de Jubarte para poder trazer de volta. Nesse filme tem uma coisa muito bacana que todo Trekker se orgulha de saber, de ver e tal, foi o engenheiro, né, fazendo um alumínio transparente. Coisa que não existia na época e hoje já existe. Existe hoje alumínio transparente? Existe, fizeram, tem uns 2 anos aí. Toda a comunidade Trekker toda comemorou. Caraca, fizeram! Tá vendo só? O Scott é foda mesmo, olha lá. Cara, quer dizer que o Scott teve aí um dia desse, a gente nem ficou sabendo. Olha só aqui. É muito legal, cara. Na hora que o Scott chega lá pra poder... queria fazer um negócio, fazer o aquário, né, pra levar as baleias embora, e é claro que com vidro não dava. Ele desenvolve a paradinha lá do alumínio transparente, e é genial ele pra falar com o computador, que aí ele, Ele fala o computador, o computador não responde. Fala, não, você tem que usar o mouse. Ele pega o mouse e coloca na boca como se fosse um comunicador. Computador, faça não sei o quê. Não, a cena não é assim, não. A cena não é assim. Ele pega o mouse, bota perto da boca e com todo carinho fala, computador. Ah, ele fala com o maior carinho. É muito legal, muito legal, muito legal. Eu acho que a razão pela qual esse filme foi o sucesso de público que foi, que tirando o filme mais recente, eu acho que esse foi que teve a maior relação entre custo e benefício. Eu acho que foi, não foi quem faturou mais, mas foi quem deve ter tido mais lucro e certamente foi que teve mais público. Tá nesse ponto de que, como o filme saiu do espaço e veio pra Terra, e pra Terra daquela época, dos anos 80, realmente, todo mundo assistiu e se identificou, assim, todo mundo viu uma parada mais legal. E tinha essa causa toda das baleias, a ecologia tava na moda e tal. Na minha cabeça, eu posso estar falando uma puta bobagem, mas na minha cabeça, a percepção que todo mundo, toda pessoa comum, normal, que nunca foi um tracker viciado, assim, tem dos personagens, vem desse filme. É, eu também concordo, concordo. Agora, uma coisa que eu gosto muito nesse filme, e eu duvido que vocês dois também não gostem, a melhor cena, a cena que eu mais caio na gargalhada, é a cena que o Spock tá dentro de um ônibus com o Kirk, tá uma porra de um punk do outro lado do ônibus com um rádio daquele de mini system, né? Com um punk alto pra caramba, tipo o Flávio, né? Tipo a música que o Flávio gosta. Flávio, faz um beijo no teu coração. Aí ele tá lá ouvindo e tá incomodando pra caramba todo mundo no ônibus, né? Aí o Spock chega na mó calma, dá-lhe a pinça vulcana no cara, ele desmaia, desliga o rádio e a galera. Mané, cara, eu quando assisti isso no cinema, que eu vi no cinema esse filme, cara, eu quase que eu levantei e falei, caraca, Spock é muito bom. É uma cena desse filme que também lembra, que as pessoas lembram muito e eu gosto pra caramba, é aquela cena do McCoy entrando no hospital, né? Ele olhando assim, meu Deus do céu, que isso? Isso é tortura medieval! Aí a mulher falou, não, tá, eu vou fazer um não sei o que do rim e tal, fazer um transplante, blá blá. Ele, o quê? Meteu a mão no bolso, pegou uma pílula, deu pra ela. Aí, tempos depois, ele esbarra com ela no computador. Foi aquele moço, ele me deu uma pílula e meu rim nasceu e tal. É muito legal. O cara deu uma porra pra ela lá que curou a mulher. O McCoy sempre naquele estilo, aquele estilo educado dele. Onde é que nós estamos? Na Idade Média! Espetacular, cara. Quando o Nerdmaster falou do lance da pinça vulcana, eu lembrei que na minha época adolescente eu queria aprender a fazer isso. E eu testava essa parada com meus colegas. Eu não me lembro se alguém me falou isso depois ou não, mas tem um lugar que você pega aqui no ombro, que é tipo um nervo que você aperta, obviamente o cara não desmaia, é fato, sacou? Mas o cara sente uma dor absurda, assim. Eu ficava crente do sucesso e falei, aí, a porra, tá vendo só? Eu aprendi a fazer esse negócio e tal. Acho que era o sonho de todo nerd saber fazer essa porra e os caras desmaiarem de verdade, né? Você quer se livrar de bully? Pega um bully desse, aperta ali, o maluco desmaia. Isso é foda. Comigo, conte dois. É isso. Aí, o pessoal perguntou como é que foi criado, né, essa história dessa pinça vulcana. E também foi um puta improviso. Né? Tipo, teve uma situação em que o Spock ia ter que lutar, sei lá com quem, num episódio. Ele não tinha passado por momento de luta nenhuma. E ficou naquele, pô, mas como é que um ser totalmente lógico ia sair na porrada, tipo Kirk? Né? Como é que é? Rasgar a camisa e dar porrada. Isso não faz o menor sentido. Aí ele falou, já sei, vou fazer um toque aqui e tu vai desmaiar. E nasceu desse improviso a parada da pinça vulcana, entendeu? São Leonardo Nimoy, cara. O cara é gênio. O cara é gênio. Bom, passamos pro próximo. Aí, todo mundo feliz, baleias de volta. a ave de rapina afundou na Baía de São Francisco do futuro. Já tava. A Enterprise apareceu, a nova Aparece Enterprise. Aparece no final do quarto filme, que exatamente fecha assim, com ele chegando lá na dock espacial e aparecendo a Enterprise. Não é isso que eu tô viajando? Não, sim, sim, aparece no final, que o pessoal tá preocupado. Tá, vão nos colocar de volta na ativa, mas em que nave? Ah. A nossa, olha ali. Tarã, tarã, tarã, tarã, tarã. Aí que toda aquela dor no coração ter visto a nave explodir no terceiro filme, quando chega no final do quarto filme, a gente se enche de esperança de novo. Ai, que alívio! Nessa hora eu vou tocar aquela música. The boys are back in town, the boys are back in town. E aí chegamos no quinto e, pra mim, o pior filme de todos, que é Jornada nas Estrelas 5, A Fronteira Final, A Última Fronteira. Cara, que filmezinho bunda, pelo amor de Deus. Cara, são duas coisas que eu não consigo engolir, mas nem com 10 litros d'água nesse filme. É o Cyborg, o meio-irmão vulcano renegado e cheio de emoções do Spock, e a porra do Deus lá no final do filme. Ah, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Você quer fazer a sinopse desse, Fat Frog? Que eu não aguento nem falar dele, pelo amor de Deus. Faz você, porque realmente esse é complicado. Eu acho que devia pular esse filme só, entendeu? Assim, é o seguinte, o filme foi de... Que ano foi? Cadê o ano dessa merda? 89. Então, o filme foi de 89, foi dirigido pelo William Shatner, que diz muita coisa. Custou 27 milhões, arrecadou 63 e é uma merda. Fim da história, acabou. Fim da história. A única coisa que eu poderia dizer com relação ao Sabok é o seguinte: sim, existiam vulcanos renegados e sim, que eles eram cheios de emoção. Isso é uma história complexa pra caramba, que na verdade não nasceu daí, foi explorada aí, mas não nasceu daí. Toca o barco que depois a gente fala sobre isso. Aí, olha que coisa bizarra, acabei de olhar aqui, não sabia disso, que quem ia fazer o papel do Sabok era o Sean Connery. Que ele tinha sido contratado pra isso, mas como ele tava fazendo Indiana Jones e a Última Cruzada, aí ele ficou de fora. Daí o Shatner descobriu esse outro ator mudando de canal à noite, assim, na televisão, viu o maluco e contratou ele. Que merda, ainda, né? Ainda bem que ainda bem que o Sean Connery não aceitou. É. Tu já imaginou o Cyborg? I shave my ass. Esse filme é muito ruim, cara. Tem um conceito absurdo de que existe um deus no final do universo e que eles estão procurando o tal do deus e vão lá. É uma merda. Não, chega. Não assistam, de verdade, assim. Assistam todos a gente comentar, menos esse, na boa. Esse filme tem um outro agravante, que é a Nichelle Nichols pagando de gostosa com, sei lá, 70 anos. Sei lá, caralho, anos é verdade. Eu penso aqui, né? Cara, mas o pior de tudo, vocês já falaram, mas eu quero repetir só pra botar como é uma porcaria, é William Shatner dirigindo. Cara, não botem William Shatner dirigindo. William Shatner não faz nada bom, a não ser Danny Crane. Calma, com isso. O que é foda? Dirigir que não é dele, pô. Com certeza. Esse filme começa com ele, o Spock e o McCoy acampando e cantando a porra da musiquinha lá do Roll Roll the River. Ou começa assim e termina assim. Vá pra puta que pariu, velho. Não, bicho, não, não, não, por favor, não. Qualquer coisa que começa com o William Shatner cantando é ruim, né? É, não vai acabar bem, é verdade, eu concordo com você. Tá bom, chega desse. Não, vamos passar pro sexto, que esse sim, esse é muito bom. Eu gostei, foi um... Eu acho, apesar do Generations, que é o próximo, ser, vamos assim dizer, a entrega do bastão, né? Como até o Flávio falou muito bem lá no Papo de Gordo, eu acho que esse foi o filme que encerrou com chave de ouro a participação da velha guarda nos filmes, que é Jornada nas Estrelas 6... A Terra Desconhecida, de 1991. E esse filme tem uma relação toda emotiva com ele, porque esse foi o primeiro filme da série que eu vi no cinema. Ah, é? É, porque eu morava em Amargosa, e Amargosa não tinha cinema, sacou? Não existia cinema naquela terra erma, assim. E em 91, quando esse filme foi feito, acho que só chegou aqui em Salvador em 92, foi exatamente no ano em que eu me mudei pra Salvador, em 92. Então eu assisti esse filme no cinema e assisti mais de uma vez. Fui numa sala que tinha aqui no Shopping Taigara, aqui perto de casa. A sessão devia ter, sei lá, eu e mais quatro pessoas, entendeu? Uns quatro gato pingado, assim. Mas aí foi muito legal, foi muito bom ter visto esse filme. Ainda mais no cinema. Foi minha primeira experiência com Star Trek no cinema e, porra, valeu muito a pena. Porra, muito bom, muito bom. Uma coisa que faz, vamos dizer, uma coisa que denota que esse filme é bom é que ele foi dirigido pelo Nicholas Meyer. E pra quem não sabe, o Nicholas Meyer é simplesmente o cara responsável pelos melhores filmes. Se ele não é o diretor, ele é o produtor, ou ele é o autor, ou ele é o roteirista, ou ele tá pelo menos dentro da produção do filme. Tem Nicholas Meyer no filme, é garantia de filme de sucesso, né, Fat Frog? Agora você sabe disso, né? Tá. Para entender a piada, escutem o Papo de Gordo, né? O link para o Papo de Gordo 66, em que o Fat Frog foi devidamente esculhambado pelo Fábio Soares. Porque não lembrava o nome do cara, mas tudo bem. Obviamente nos links relacionados desse Paranerd. Bom, então vamos falar sobre, que é um filme que meio que, vamos dizer, ele explica muita coisa que acontece na nova geração, porque como vocês mesmo disseram lá no Papo de Gordo, na nova geração os Klingons deixaram de ser inimigos e passaram a ser amiguinhos, né? Mas aí, pô, como é que isso aconteceu? Por que que isso aconteceu? Tá tudo explicado nesse sexto filme, A Terra Desconhecida. Tá, olha outra coisa aqui agora, bem de lembrança afetiva. Como eu falei, eu morava em Amargosa e não tinha cinema lá, e eu ficava acompanhando numa época que não existia internet ainda, né? Estão falando de 91, 92, internet não existia no Brasil, internet comercial no Brasil chegou acho, só em 96, se eu não me engano. E aí nessa época, pra eu descobrir quando é que tava, o que é que tá passando nos cinemas, eu realmente via jornal. E aí eu ficava vendo jornal todos os dias pra saber quando é que o filme tava em cartaz. Eu ficava lendo a sinopse dos filmes, assim, meio que pra saborear o filme, né? Porque não tinha acesso à informação que a gente tem hoje. Ver trailer não existia esse tipo de coisa, só realmente no cinema. Eu tenho uma relação muito boa com esse filme, assim. Mesmo que ele fosse uma merda, eu ia acabar gostando, mas ele foi muito foda, que ele tinha uma história muito boa, apesar dos pesares. E é nesse que a gente vê o quanto que os Klingons amam o Kirk, né? Que os Klingons têm um sentimento de, vamos dizer, de falta de dar pro Kirk, que é uma coisa fantástica, né? O povo, vou te contar, vai amar o Kirk, é, sei lá, nos quintos dos infernos, credo, pelo amor de Deus. O que tu acha do sexto filme, Fat Frog? Não, ele é um filme bastante interessante, né? Essa história dele ter ido pra prisão num lugar que não tinha como escapar e escapar, né? Foi muito legal, reúne uma série de coisas, foi um momento histórico bastante legal da federação e tal, né? Foi muito bom, muito bom. É um filme que vale ser visto, tem entre algumas aspas, umas aventuras legais. Entendeu? E forma. É um elo, né? Esse filme é um elo com tudo que acontece historicamente e das mudanças que estavam acontecendo. A Guerra Fria já tinha terminado há muito tempo aqui no nosso planeta. Né? Então, havia ainda muita disputa. Star Trek tem muito disso, né? Sempre foi um reflexo do que estava acontecendo no planeta. Né? E nessa época a Guerra Fria já tinha terminado, as coisas ainda estavam meio estranhas, mas os Estados Unidos e a União Soviética estavam virando novos amiguinhos, e esse filme ele traduz isso também, né? Uma coisa bem interessante nesse ponto. É nesse filme que o Sulu ele é capitão da nave dele também, não é isso? Sim. Excelsior, o SS Excelsior. Eu me lembro que rolou, quer dizer, eu não sei se rolou ou se foi coisa da minha cabeça só, porque de novo não existia internet naquela época. Eu ouvi um boato, eu criei esse boato na minha cabeça, tenho certeza, de que queriam fazer ou um novo filme ou uma nova série com o Sulu como o capitão e tal, fica mostrando as aventuras dela. Eu fiquei todo empolgado com a possibilidade, mas isso nunca rolou, não. Não que eu acho que ele fosse um bom capitão, mas enfim. Os fãs sempre ficaram buscando motivos, né, pra poder ter novos filmes e boas histórias e blá blá blá. E tem, quer dizer, foi realmente cogitado, mas nunca foi feito. Assim como uma série de outras possibilidades que nunca aconteceram, né? Sim, sim. Bom, fechou a participação da velha guarda. É, rapidinho, só um último comentário ainda sobre velha guarda mesmo, que esse foi um filme que eu comentei lá no Papo de Gordo, que a matéria da Veja se referia a ele como os vovôs do espaço. Sim, sim. Porque tava todo mundo realmente velho na época desse filme. E era complicado você ver essa galera já bem mais velha e ainda como se tivesse, sei lá, com tudo em cima, vamos colocar dessa forma. Eu fiz essas contas lá no Papo de Gordo, deixa eu só confirmar aqui. O Shatner nasceu em 31. Esse filme foi feito em 91. Então, 1991 menos 1931. O cara tava com 60 anos e era um cara porradeiro nesse filme. Isso é muito foda. Isso é muito foda. Vale entender que no seriado, né, no Star Trek série original, ele tinha 40 anos, porra. Coisa que a gente não tava acostumado com. Hoje em dia a gente bota garotão de 20 anos para poder fazer papel. Antigamente era as pessoas eram bem mais velhas para poder fazer papéis assim. O cara tinha 40 anos na série clássica, porra. Sim. Esse filme acho que foi muito bom mesmo, e principalmente pelo fato de que o Kirk não só ainda tava porradeiro, mas tava também pegador, né? Porque não escapou nem por conta de 60 anos, né? Transmorfa lá. As pílulas azuis ainda já deviam estar funcionando naquela época. Ah, cara, 400 anos de evolução de Viagra, né? Eu acho que é interessante falar também que essa história dele ser condenado pelo tribunal Klingon tem a ver com todas as atrocidades, entre aspas, que ele foi acusado de ter cometido contra o Império Klingon, né? E uma delas foi justamente ter roubado aquela nave Klingon, né, a de rapina, e ter destruído, né, e uma série de outras acusações. Então, quer dizer, esse filme também, de uma certa forma, está ligado aos filmes anteriores. Sim, né? Sim. Não A Última Fronteira. A Última Fronteira foi horrível. Mas... Mais um motivo para você ignorar A Última Fronteira e pular direto, porque a história continua. Exato. Agora... Aí eu acho que esse filme ele encerrou, como o Nerdmaster estava comentando mais cedo, com honra, digamos assim, com respeito à história dessa primeira geração de atores à frente da Enterprise. Eu curto muito, eu gostei muito de como tudo se acabou aqui, de como todas as histórias foram fechadas nesse filme. Tanto é assim que aí acabou o filme 6, que inclusive tem essa lenda de que os filmes pares são os melhores, né? Mas isso a gente discute depois quando a gente fala do Star Trek do J.J. Abrams, que aí partimos pro sétimo filme, Jornada nas Estrelas Generations. Por que cargas d'água não botaram Jornada nas Estrelas Gerações? Por que Generations? Por que deixaram Generations no cartaz em português do Brasil? Porque em português de Portugal é Gerações, mas aqui fica Generations aqui ficou a nova geração. Eu, hein? É porque linkaram com a nova série. Geração, com a série. Eu preciso confessar que eu não gosto desse filme. Não, nem eu. Eu entendo todo. Eu sei que era necessário e tal, mas eu não gosto desse filme. Eu gosto dos primeiros 20 minutos desse filme, que tá o Kirk, o Scott e o Chekhov naquela Enterprise, que é comandada pelo amigo do Ferris Bueller, diga-se passagem, que tinha tudo pra dar merda aquilo dali, era óbvio. Colocar o Cameron de Curtindo o Velho Doidado no comando da Enterprise só podia dar merda, sacou? E aí eles criaram aquela história pra justificar a forma como no futuro vai funcionar o Kirk e o Picard convivendo, né, estando ao mesmo tempo, já que existiam centenas de anos entre um e outro, né? A Enterprise do Kirk era a Enterprise A. Não é isso? Era A e a B. Não, era B, não era? B. Era B. Enquanto que, é porque ele explodiu A. Era B depois. Enquanto que a do Picard era D. Então tinha Enterprise C aí nesse meio, que era exatamente acomodado pelo Cameron, que deve ter ido pro Vinagre muito cedo. Mas enfim. E eles deram aquela forçada de barra legal pra fazer com que isso tivesse efeito. E por conta disso, pra mim, o mais legal desse filme são os 20 minutos iniciais, em que é o Kirk de verdade, e que assim, a nave que não tá pronta pra sair, mas sai. E aí o Kirk, o Scott e o Chekhov se virando com o que tem, e ainda assim eles conseguiram salvar a pátria, porque, porra, ele é o Kirk, entendeu? A partir daí o filme fica chato pra mim. Uma das coisas que me deixa mais frustrado ainda com esse filme é a não participação do Leonard Nimoy, cara. Fez falta o Spock ter participado desse filme. Acho que tinham que ter encaixado o Spock nessa história, mas deixa pra lá, né? Não deu. Eu acho que eles não podiam ter encaixado o Spock nessa história porque o Spock aparece na série Nova Geração, não aparece? Ou é só o pai do Spock que aparece? O Spock aparece como velharco, né? Como um chanceler Spock, alguma coisa nesse sentido assim. Porque os vulcanos têm uma vida muito mais longa, né? À toa que é vida longa e próspera, né? Porque é longa. Pois é. Então não dava pra colocar o Spock nessa nave do início. Fora que poderia acabar roubando o foco. Eu não sei também. Pelo do G.G. Abrams colocar o Spock e não o Kirk, não sei também, não. Tá bom. Fat Frog, opinião sobre Generations pra gente passar logo pro próximo. Gosto do filme. Acho que Generations foi bem interessante. Foi um filme politicamente necessário, né? Que foi a passagem de bastão, blá blá blá e tal. A história do Nexus é um negócio interessante, né? A anomalia espacial não falta em Star Trek, né? Acontece pra caramba. Então, eu achei que é interessante, né? Você vê que os atores foram bem colocados ali. Foi uma história de transição e, pô, sei lá, eu sou fanboy, eu gosto. Não, você é fanboy, eu concordo, você é fanboy. E sabe o que é que eu acho? Os atores que estão nesse filme, os atores da nova geração, eles não estavam acostumados a fazer filme, eles faziam série de TV. E é um outro formato, é um outro estilo de atuação. Eles foram fazer aquilo que eles faziam na TV no cinema, e pra mim isso não funcionou. Tirando o Picard, que eu acho o Patrick Stewart um puta de um ator, todos os outros são muito fracos. E nesse primeiro filme, eles estão muito pior. A partir do segundo, o Data tá até legal. Os outros continuam. E o. Como é que chama? O Klingon também, esqueci o nome dele agora. Worf, tá muito legal. Os outros continuam sendo uma merda. O Jonathan Frakes, que é o número 2, ele é canastrão. Muito pior que o Shatner, né? Com o detalhe que ele não tem um cem-avos do sex appeal ou do charme do Capitão Kirk, sacou? Então, os atores não me convencem. Por mais que eu concorde que era necessário, por mais que eu concorde com um monte de coisa, além de tudo, a história desse filme também não me convence. Eu não caí naquela paradinha do Nexus, toda aquela viagem lá, outra realidade, o Kirk andando de cavalo, não me convenceu não. Chato, chato, chato, chato. Agora, sabe o que acontece? A gente tem uma dificuldade muito grande de pegar justamente essas diferenças, né? Quando surgiu a nova geração, a série, né, a nova geração, muita gente teve muita dificuldade de se acostumar com a ideia. Eu fui um, demorei, sei lá, 3 ou 4 temporadas para poder ficar em paz com ela. E quando aconteceu o filme Generations, eu já estava em paz com Picard, entendeu? E com a tripulação nova. Então, talvez por isso eu tenha aceitado melhor o filme. Né? Essa é, sei lá, foi a minha relação com o filme. Então, vamos lá, próximo, e esse eu achei fantástico, seria o Jornada nas Estrelas 7, né? Se eles continuassem, aliás, Jornada nas Estrelas 8. Não, né? 8, isso. Continuassem, que aliás é uma coisa que eu achei babaquice a partir do Generation, que eles pararam de contar, né? Eu achei babaquice isso. Pô, por que parar de contar? Eu acho que era exatamente para mostrar que é uma nova geração, eles não queriam continuar seguindo os números da antiga, pra deixar claro que era a nova série, mas eles não queriam começar a contar de novo do 1 ou do 2, no caso, pra perder essa continuidade, assim. Eu tenho essa impressão. Pode estar falando uma puta merda, mas eu fico com essa impressão. Os fãs continuaram contando, né? Bom. Então, Jornada nas Estrelas 8, pra mim, primeiro contato pro resto do mundo. É o primeiro filme da franquia só com a nova geração, né? Porque aí acabou, passou o bastão, muito obrigado, tal e coisa. E cadê a sinopse desta bodega? E é o melhor filme da nova geração. O único de todos que presta, na verdade. Acho, eu também acho. Eles colocaram um inimigo de verdade, que são os Borgs, que é legal pra cacete. Eles usaram mais uma vez o recurso de viagem no tempo, que tinha sido usado no Star Trek 4, que funcionou. Só que agora eles foram pra um tempo diferente, né? Pro momento em que a humanidade estava descobrindo a dobra espacial. Uhum. E o Data, que é um personagem fantástico, recebe todo o destaque que ele merece nesse episódio. Nesse filme. É. E os atores do campeonato já tinham aprendido a atuar no cinema, que é uma outra parada legal. Sim. Bom, e na minha opinião, ele também é o único filme que presta. Se eu não tô muito errado, esse filme aconteceu depois do Picard já ter sido recuperado dos Borgs, não foi? Foi assim ou tô falando? Sim, assim? Foi. Picard tinha sido abduzido pelos Borgs, tinha virado um Borg mesmo. Aí assimilado. Uhum. Assimilado, exatamente. A galera conseguiu recuperar, tirou a assimilação da cabeça do Picard, e a tal Rainha Borg, cara, eu não consegui entender direito essa história de Rainha Borg, mas tudo bem. Aí a Rainha Borg apareceu e, vamos dizer, meio com saudades do seu tipo zangão Picard, ou é alguma coisa assim, eu tô falando besteira? É isso mesmo. E o que, que tu acha, Pet Frog, do First Contact, do primeiro? Olha, eu gosto muito da ideia dos Borgs, né? Ele, pra variar, né, ele remete muita coisa da Terra, né? Os Borgs têm muito a ver aí com pessoal terrorista, que eles são divididos em células e todos são um. Né? Você não tem uma cabeça por trás de todos eles. Então os Borgs têm uma relação muito interessante com relação a isso. É uma comunidade. Eles, é até interessante que eles não são os Borgs, eles são os Borg. É, né? Eles são os Borg. É uma unidade. Todos eles são um, né? E a Rainha Borg funciona exatamente como uma rainha de uma colmeia, né? A ideia é mais ou menos essa, né? Os drones, né? Os zangões, que são seres que operam e tal. E esse filme é espetacular, justamente porque insere os Borgs. E nesse momento o Picard chega para ela e fala assim: mas vem cá, como é que funciona isso? Você já morreu e tal. E ela fala a brilhante frase, né? Vocês humanos são tão tridimensionais, entendeu? Para remeter à história de que os Borgs estão além desse momento tempo-espaço que a gente tem e tal, e é bastante complicado. E eles trazem essa situação para esse filme. Né? Ou seja, ele já tinha derrotado os Borgs, a Rainha Borg já teria sido derrotada antes, mas ela estava ali de novo, entendeu? E tinha inclusive conquistado a Terra no passado. Eles viajaram no tempo, os Borgs viajaram no tempo e assimilaram a Terra toda. Quando eles chegam, eles pegam a Terra assimilada. Então eles voltaram mais ainda no tempo para poder resolver esse impasse. Sim. Cara, é um filme intrincado se você for levar em consideração os detalhes dele. Não, mas é um filme muito bom, apesar de ser dirigido pelo Jonathan Frakes, que talvez, agora que fiz essa associação, mas assim, eles pegaram um argumento que veio da série, já que a dominação Borg com Picard era uma parada que veio da série, trouxeram um inimigo que era da série, que tinha uma relação direta com o capitão da nave, levaram isso pro filme, e quem dirigia era o ator que fazia o oficial lá, o segundo oficial. Puta, é muito Star Trek doido essa porra, né? E funcionou. Ficou bom, hein? E funcionou, pois é, curiosamente funcionou. Eu achei meio forçada a desculpa que eles deram, mas eles tiveram que fazer isso em todo o filme, né? pra fazer o Wolf voltar pra Enterprise. Já que o Wolf, essa altura do campeonato, ele tava naquela outra série lá que eu não assisti, como é o nome? Isso, que ele, eu não me lembro o que ele fazia lá, mas ele tava na outra série. E aí eles forçaram a barra pra Wolf estar na Enterprise nesse, pra estar no próximo. Até que ele acabou, a série foi cancelada, ele saiu de vez, sei lá, pra vir pra aí. Rolou uma forçada básica, mas até aí tá tranquilo. O que me mata na nova geração é que, ok, eu acho foda o Wolf, eu acho legal pra cacete o Data. O Comandante Riker, aquela coisa, nem fede nem cheiro, eu acho ele canastrão, mas whatever. O LaForge até vai, apesar de ele não ter um pingo do charme do Scott, ele não é tão legal quanto o Scott. Agora, as duas mulheres, a médica, a Beverly Crusher e a Diana Troy, que é uma conselheira que não tem utilidade prática nenhuma, sacou? Nenhuma. Os caras ficam forçando a barra pra criar história pras duas e não funciona. Ah, ela é gostosa, pô, ela é gostosa. Ela era gostosa, ela ficou gostosa, sei lá, na série. Na época do filme ela já não era mais gostosa. No máximo era uma MILF, porra. Agora olha uma... Não, mas ela teve uma função muito importante nesses filmes todos. Foi ela que pilotou a Enterprise quando caiu no planeta no filme anterior, mas tudo bem. Isso explica muita coisa. É, por acaso a maioria das destruições da Enterprise eram mulheres que estavam pilotando. Isso é uma merda, mas tudo bem. Uma coisa que eu gosto muito nesse filme, que é já chegando bem no finalzinho do filme mesmo, que afinal de contas, por que esse filme se chama Primeiro Contato? Porque ele mostra justamente... Rapidinho, desculpa, só uma coisa. Eu fui checar aqui agora. A Diana Troy, nesse filme, ela já estava com 41 anos, tá? Não estava gostosa mais não, ok? Isso aí é sua memória afetiva falando. Bom, tá bom. Desculpa, pode continuar, Nerdman. Olha só. Por que esse filme se chama Primeiro Contato? Porque ele mostra justamente, como o Dudu falou, a descoberta da dobra espacial por um cientista lá doidão, lá da Terra, mas mostra também justamente o primeiro contato que a Terra teve com uma raça alienígena. Qual raça? Os vulcanos. Vulcanos. Cara, aquilo eu adorei. Ver dois vulcanos saindo da nave e dando vida longa e próspera. Cara, aquilo foi... Acabou, não precisa fazer mais nada. Termina o filme ali, boa viagem, acabou. Oba! É, isso foi interessante porque isso era um protocolo que existia, que nenhuma raça se metia em planetas que não tinham capacidade de dobra. Sim. Né? E naquele momento lá, o cientista que está falando, o doutor Zephyr Cochrane, por favor, né, que tinha conseguido fazer uma nave com capacidade de dobra e por acaso estava passando uma navezinha vulcana e viu os caras entrando em dobra, opa, esse planeta aqui está começando a botar os pezinhos para fora do planeta, né? Então nós vamos lá nos apresentar, e aí sim eles fizeram o primeiro contato. O primeiro contato tem, por acaso, um episódio muito bacana da nova geração chamado O Primeiro Contato, né? É bem interessante que eles mostram como é que funciona essa história, tá? O planeta está começando a ficar com a tecnologia suficiente para poder encontrar outras raças, aí as raças vão e se apresentam. E foi o que aconteceu nesse filme para o planeta Terra. Né? Muito bom. Ah, e uma coisa que a gente esqueceu de comentar também, né? Que nesse filme eles estão com a nova Enterprise, já que a anterior foi destruída no Generations. Então, nesse filme eles começam o filme com a nova Enterprise. Sim. Bem mais bonitona, diga-se passagem. A gente falou do número das Enterprises, né? A Enterprise da série clássica não tinha letra. Não tinha letra, isso. É. A foi a do filme, a B não foi. Só apareceu em um episódio, de repente. A C é que era. A C e a D é que eram do Picard. Uhum. Né? Isso. E a E também, né? A E é aquela mais compridinha. Bom, e saindo desse excelente filme que é o Primeiro Contato, vamos agora ao que, na minha opinião, é o pior filme da nova geração, que é o Jornada nas Estrelas, Dr. Hollywood. Opa, peraí, não, é Jornada nas Estrelas, Insurreição. Cara, eu não acho esse tão ruim, porque o próximo é muito pior. cara, não, sinceramente, eu até gosto mais do Nemesis do que desse aqui. Não consigo não. Ver esses alienígenas Dr. Hollywood e levar a sério, cara. Não. Eu concordo que os vilões eram nada a ver e tal, mas, sei lá, a história desse me incomoda menos que no outro. Esse aqui tinha todo um conceito legalzinho, os efeitos estavam legais, a história não ofendia a minha inteligência, vamos colocar assim. Esse me incomodou menos que o próximo. Concordo que não é o meu favorito. Eu colocaria esse até mesmo depois do Generations, que é um que eu acho uma merda. Mas esse pra mim não é o pior. O Insurrection, cara, esse Insurreição, ele seria um episódio médio, não um filme. A história dele seria um episódio. É outro que podia ser bastante editado, que dava um episódio mais ou menos. Exatamente. E novamente temos o Jonathan Frakes dirigindo. Ele não... Cara, por que ele dirigiu tão mal esse se ele tinha dirigido tão bem o outro? Você sabe que eu acho que o outro fez sucesso porque, apesar de ser totalmente focado na nova geração, apesar de vir totalmente daquela série específica, aparece os Vulcanos, que é uma coisa da série clássica pra gente. Então criou uma relação. Nesse daí não, esse Insurrection não tem nada que você possa remeter assim, de puxar da sua memória afetiva. Ah, nossa, que legal, eu vi isso quando era criança. E, sei lá, enfim, eu me recuso a comentar mais do que isso. Tá bom, o grande problema é justamente comparar com o Primeiro Contato, porque o Primeiro Contato ele é lotado de referências de diversos níveis, a Terra... E coisas que a gente já conhecia, o Primeiro Contato, os Vulcanos e blá blá blá. O outro é uma raça que a gente não tem empatia nenhuma com ela, deu uma situação que a gente também não tem empatia nenhuma e fica. Foi ruim. Foi... É nesse que o Riker casa com a Troy ou é no outro? É nesse. É nesse. Puta, sem necessidade, sacou? De novo, é o que eu falei, e ficar inventando um motivozinho. Pra poder ter uma história pra eles. É nesse que o Riker pilota a Enterprise com o joystick? Eu acho que sim. Sacou, velho? Assim, é uma esforçada de barra que... Olha, o Riker é inútil. Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o Picard lá no planeta. Aí pega os personagens mais legais. Coloca o Picard, o Data e o Wolf no planeta. Pra eles fazerem o que tem de fazer. Pega aquele bando de gente que não presta pra porra nenhuma. Deixa eles lá na nave, inventa uma historinha nada a ver, e no final das contas coloca o Riker pra tentar salvar a pata dirigindo a Enterprise com joystick de Atari. Porra, velho, não. Bom, Insurrection só tem uma coisa a ser comentada como boa, foi um dos melhores CGIs que teve em toda a franquia até então. Sim, eu concordo com você. A história do planeta não era ruim, muito bonitas, cara, era muito bonita, entendeu? Era muito... A história do planeta não era ruim, o lance lá de criar o holodeck, tirar as pessoas de lá, do pessoal rejuvenescer. Eu não achei isso muito escroto, não, eu achei interessante. Era uma civilização que a gente não tinha visto ainda. Depois descobri que os alienígenas esticados lá, na verdade, tinham saído daquele planeta. Essa parte eu não achei ruim. Tinha umas forçadas, mas não achei ruim. Eu achei ruim todo o resto. Aham, isso é aquela história, isso parece argumento de episódio de Star Trek. Isso. Tá. Só pra corrigir uma coisa, o casamento do Riker com a Diana Troy é no Nemesis. Já que estamos falando desta bomba, jogada. Em que número? Esse é o 10, Jornada das Estrelas 10, e foi ele que acabou com a longa tradição de que todos os filmes pares eram bons. É, né? E na hora que eu assisti o Insurrection, que eu achei ruim, eu falei, olha, tudo bem, porque todo ímpar é ruim, todo par é bom, o próximo vai ser foda. É, né? Aí vem Jornada nas Estrelas, infelizmente 10, Nemesis em 2002, dirigido por Stuart Baird. Quem é Stuart Baird? Quem é esse puto? Não faço ideia, mas só pra você ter noção de uma coisa, esse filme custou $60 milhões e arrecadou apenas 67. Foi o que menos deu dinheiro na franquia inteira. Por que será? Por que será? É Saturno do campeonato, o Picard já era o professor Xavier, né? O ator já fazia o professor Xavier. Tá. Então, ele já era famoso. Eu não sei se as pessoas deixaram de assistir por causa disso. Não sei se as pessoas deixaram de assistir porque o filme é ruim mesmo. Esse daqui é tão ruim, mas tão ruim, que eu não consigo nem sequer lembrar da história. Pra você ter ideia de como é. Ah, eu só lembro que o Nemesis era clone do Picard, né? Pois é, cara, clone não funcionou com Homem-Aranha, não vai funcionar com nada, desista. Não funcionou como novela, né? Bardi é um grande editor, porque ele editou filmes bons pra caramba, tipo Cassino Royale do 007, Salt, A Lenda de Zorro, Maverick. Pô, tem uns filmes muito bons, Duro de Matar 2, Máquina Mortífera 2, ele é um ótimo editor. Agora, diretor, ele só dirigiu Nemesis, o S. Marshall, Os Federais e Momento Crítico. Mas eu não vou nem culpar o diretor por esse filme, não, porque eu acho que o problema é de roteiro. Pra mim, história é que não faz sentido nenhum. Então nós devemos culpar a quem? Devemos culpar a John Logan. Pronto, tá culpa do Wolverine, tá fechado aí. É que o Patrick Stewart já tava como professor Xavier, então o Wolverine resolveu. Isso. Ficou com ciúminho, é. Vamos acabar outra franquia. É, vamos só com os X-Men agora, meu filho. Sai daí do Star Trek. Vai ficar só com o X-Men. Some, né? É nesse filme que no final o Data morre, né? Isso explode, sei lá, se destrói, uma parada dessa. Exatamente, é. Se mata. É. E aí tem aquele B4 Beta, cara, que coisa medonha. Ficaram um Data piorado. É um trocadilho, né? Não sei se você percebeu o nome desse negócio, é um trocadilho, B4, né? É o que veio antes. É, B4. É ruim, o filme é ruim, sério. O trocadilho é ruim também. Lembra que a gente comentou, não assistam o quinto filme, então não assistam o décimo também, tá? Não vale a pena, não. É verdade. Pulem esse. Acabem, se for o caso, não assista nem o Insurrection. Para em Flash Contact, você fica com uma impressão boa, assim. Sim. Agora, deixa eu tentar salvar alguma coisa desse filme. Lá vem. Vamos lá, hein? Heróico, hein? Vamos lá. Fala. Esse filme só vale a pena você ver pra você entender como é que funcionava o sistema lá dos Romulanos, né? Pois é. Que rapidinho, inclusive, então... é a primeira vez em todos os filmes que os Romulanos finalmente, sei lá, aparecem com destaque, né? Exato. O resto eles são só citados. E lá em Rômulos, né, tem um problema de casta de escravos e são raças diferentes, e isso é mostrado nesse filme. E isso ajuda a entender o próximo filme do J.J. Abrams. Sim. Entendeu? Inclusive, entre o Nemesis e o filme do J.J. Abrams, que você vai citar já, tem uma série de revistas em quadrinhos chamada Countdown, que por acaso eu tenho, inclusive, em português, se vocês quiserem, eu disponibilizo para download. Opa. É, que conta essa história, essa transição do que aconteceu para o próximo filme. Se você já não quiser falar mais alguma coisa sobre Nemesis, que não tem muito mais para falar, esse é o gancho. Chega dessa bomba, vamos partir para o filme que esse renovou de maneira fabulosa a franquia Star Trek no cinema, que é Star Trek. Ó, olha que beleza de filme. Puro e simples, né? Mais nada. Simples assim. Antes de começar a falar do filme, vocês gostaram da escolha dos atores para os papéis? Sim. Porque, afinal de contas, são os mesmos personagens, né? Sim. Exato. Eu gostei principalmente do Zachary Quinto como Spock. Ficou um bom Spock. Eu achei... Surpreendente, cara. Foi surpreendente. Porque o que acontece? O cara conseguir sair de Sylar e virar Spock e convencer, e me convencer como Spock, eu, tipo assim... né? Ele conseguiu... matar o outro personagem e incorporar um novo brilhantemente, cara. Foi uma escolha muito feliz. Cara, acho que eu mais gostei foi o Zachary Quinto como Spock e o cara que faz o Scully, como é o nome dele? O Simon Pegg. Simon Pegg como Scott tava impagável, cara. Eu adoro o Simon Pegg, é muito bom, cara. Tava muito bom ele como Scott, cara. Eu achei realmente... muito bom. Ah, mas não dá pra não falar da Joy Saldanha como Nyota Uhura também, né? Não, é legal, ela é, finalmente a Uhura tá gostosa e tal, mas assim, de novo, a Uhura nunca teve uma relevância muito grande na série, continua sem ter relevância muito grande no filme, com a única distinção que agora o Spock dá uns pega nela, basicamente. Agora, vocês gostaram da homenagem que o Chris Pine fez ao Shatner, com os trejeitos do James Kirk dele? Ah, total. Eu gostei do Chris Pine como James Kirk, porque ele foi tão canastrão quanto o Shatner era. Eu gostei, de verdade. Eu gostei do jeito como ele falou. É, o que que acontece? Eu acho que foi bastante interessante, porque ele pegou alguns trejeitos, mas sem imitar, sei lá, foi muito bem construído, entendeu? Ele não pegou o Shatner, ele não pegou... Tipo assim, eles foram muito bem instruídos pra isso, né? Pra pegar alguns trejeitos, mas não ser uma imitação. Exatamente. Entendeu? Isso que eu chamei de homenagem, e não de imitação. Exato. Pô, o Scott, cara, tem uma hora lá que depois que ele tá de banho tomado e tal, que aparece, você fala, caraca, ele tá parado. É. Você fala, é o Scott! Entendeu? É brilhante, como é que o cara consegue fazer isso? E uma tirada muito boa, cara, uma tirada muito boa é do cara que fez o McCoy, que é o Carl Urban. Cara, que ele tem aquela parte que o Kirk já botou o Spock pra fora da nave, né? O pastor Kay Blanc falou isso no Paranerd 34. Permissão pra falar livremente? Pode falar. Como é que você bota teu melhor cavalo? aquilo foi uma coisa incorporada no cara, cara. Que é isso, cara? Incorporou uma coisa agora. É que tu bota teu melhor cavalo da lama desse jeito, seu maluco! Eu gostei. Assim, acho que o único que não fez diferença, além de dar Uhura, foi o cara que fez o Sulu. Apesar de que o Sulu finalmente ficou útil, né? Já que o Sulu dessa nova fase, ele é porrador, né? Sim. É verdade. O Tchekov, não, pra mim, não fedeu nem cheirou, mas ele tá tendo um papel que ele é realmente bem mais novo que o resto. E eu curti, de verdade, eu gostei da história, e eu acho que o Abrams, ele teve uma sacada genial ao mudar a linha temporal, porque obviamente é parte do princípio que todo mundo que tá ouvindo esse programa já assistiu esse filme, mas ele dá um jeito de fazer com que a história seja alterada no passado, pra que não viesse nenhum nerd chato, tipo os três aqui presentes, falando, ah, não, mas isso não pode ter acontecido não, que no episódio tal da série clássica, isso era assim assado. Porque o meu maior medo quando eu soube que iriam fazer um filme com a nova, com a geração clássica, com novos atores, era isso. Eu falei, porra, vão recontar aquelas histórias? Não vão? Vão ficar presos pela cronologia? Então o Abrams, ele teve uma sacada foda de alterar isso e ter, porra, toda a liberdade do mundo, né? Ele pode literalmente contar as mesmas histórias de novo, só que de outra forma. Isso foi muito legal. Desde que ele conte a ira de Khan de novo. Não, mas aí já nem tem Khan nessa história, né? Não, é outra linha, é outra coisa. Sim, mas não... Nem sei se as guerras eugênicas iam acontecer, que as guerras eugênicas, então, é a tal do onde tem o Khan, né, e tal. Nem sei se isso acontece. Pô, a Enterprise foi feita na Terra, cara. Então tudo mudou. Na hora que começa o filme, que a gente vê lá o Thor, que é o pai do Capitão Kirk, inclusive de fuder, né? Kirk tem que ser foda. O pai dele é o deus do trovão. Puta que pariu, né, velho? Nada pessoal, depois quando a gente fala que o cara é foda, ah, Picard é legal, caralho, que é o pai do Picard, porra. Ah, a gente não vê que é o pai do Picard, nem X-Men, vá se fuder, porra, o deus do trovão. Gente, Kirk, ele descende de Odin, porra. Não é pra qualquer um, né? Mas enfim, voltando ao ponto central. Quando a gente vê aquela primeira cena com a nave lá do pai do Kirk explodindo e o Kirk nascendo no espaço, porra, que de fuder, o Kirk nasceu no espaço, a gente fica empolgado, depois a gente começa a lembrar, mas peraí, na história o pai do Kirk não morria assim, não era assim que funcionava, e causa uma certa estranheza, porque como eu conhecia a história clássica, causava certa estranheza quando as coisas estavam se caminhando, até que a ficha vai caindo, né, que aquilo ali é um universo diferente. E no final a gente tem lá o Spock de verdade explicando pra você, olha, você é espectador médio burro que não entendeu até agora, isso que a gente tá vendo é diferente, porque o tempo mudou quando aquela nave lá voltou e dali em diante tudo foi diferente, você... Ah... Agora olha só, deixa eu dar um papo nerd, um pitaquinho nerd. Vocês sabem quem faz a voz dos computadores da Enterprise nesse filme do J.J. Abrams? É que a Marjel Barrett, que era a enfermeira Chapman, que era escova do Roddenberry e era a voz de todos os computadores, de todas as versões de Star Trek. Não tem computador de Enterprise que não seja a Marjel Barrett como voz dela. Então, parabéns pra ela. Olha que beleza. Agora, ela foi a única, ela é a única pessoa, por acaso é curiosidade, curioso e nerd. Decor foi a única pessoa que participou de todas as franquias de Star Trek, a mais. Bom, pra terminar esse papo, momentos puta que o pariu do filme do J.J. Abrams. Eu até agora, eu lembro o mico que eu paguei na primeira vez que eu vi o Star Trek no cinema, e 4 vezes. Foi a hora em que tava descendo o Kirk e o McCoy. O Kirk e o McCoy, não era o McCoy, não. Era o Kirk e um outro cara qualquer que eu não lembro agora quem era. Camisa vermelha. E ele estava. Eles estavam comentando sobre o teste. Sim. De que ele foi o único que tinha passado na porra do teste lá. Né? Também esqueci o nome do negócio agora. Kobayashi Maru. Kobayashi Maru, isso. Cara, quando eles mencionaram Kobayashi Maru, só bastou mencionar Kobayashi Maru. Eu gritei. Puta que eu pariu! O Kirk vencendo a Kobayashi Maru, eu não acredito! Eu gritei, cara, eu gritei, todo mundo no cinema olhou pra mim. É mais uma daquelas migalhas nerds que eles jogam pra poder agradar a galera mais velha, né? Caraca. Exatamente o que eu ia falar, cara, porque esse filme é repleto dessas coisas. Porque essa história do Kobayashi Maru é comentado. Entendeu? No filme e tal, nos primeiros filmes, porque o Kirk foi o único que conseguiu vencer, e nesse filme mostra como é que aconteceu a coisa. Porra, do cacete, cara. Porra, muito bom. E fazer o Spock ser o programador do teste da Coiaba. Mas foi de fuder. O cara é o programador. Não, mas é impossível ele ter vencido de maneira honesta, porque eu fui quem programou. Fui eu quem programou. Muito foda. Esse filme é muito bom. Ele tem as homenagens lá, os camisas vermelhas que sempre se fodem. Tem zilhões de citações da série clássica. E é legal que tem citações, mas tem algumas citações que você espera que aconteça aquilo, acontece diferente, pra te pegar realmente de surpresa. Na hora que o Spock aparece, o Spock Leonardo Nimoy é foda pra cacete. Você chega a se arrepia quando ele aparece. Quando você acha que o Spock jamais vai encontrar com o Spock novo, você toma na cara os dois Spocks se encontrando e se cumprimentando. Você fala, caralho, que foda. Não, e o cumprimento dos dois foi espetacular, né? O Spock velho chega pro outro e fala assim, bom, eu falaria a saudação normal, mas devido à minha presença, eu acho que isso seria irrelevante. Você desejar pro camarada novo que ele tivesse uma vida longa, porra, e o cara é velho? Porra! Cacete, isso, entendeu? É muito. Você espera que ele fale vida longa e própria. Não, seria óbvio eu falar, mas não faz sentido. Seria ilógico eu dizer, né? Porque você vai ter uma vida longa. Eu tô aqui, né? Eu espero honestamente que o novo filme venha em breve, que não demore muito. Esse filme ele tem uma riqueza de detalhes foda, a produção dele foi muito boa, o roteiro é bom, a história é boa, a história convence todo mundo, os atores são bons, porra, não tem o que falar. O vilão, que é o... como é o nome do cara? Cadê ele? Eric Bana. O Eric Bana, isso. O Eric Bana que faz lá o líder lá do... Hã? Nero. Isso, que faz o líder lá, o comandante lá da nave romulana, porra, ele tá bem pra cacete. Você sente ódio dele, você consegue sentir ódio dele, entendeu? É muito legal ver os romulanos enfrentando a federação pra explicar, inclusive, por que os romulanos são temidos. A gente nunca tinha visto nada disso no cinema, então, porra, eu acho esse filme muito bom, de verdade. Eu recomendo a todo mundo. Tinha visto no filme que a gente odiou. É. Lembra-se, né? Considerando que o outro filme ninguém viu, ou quem viu esqueceu, então... Eu ia falar justamente da participação do Eric Bana, participação vírgula, né, do show que o Eric Bana como Nero, cara, foi um vilão. Cara, eu quase odiei o Nero tanto quanto eu odeio o Khan, cara. É. São três vilões fora, assim, na série. O Khan, o Christopher Lloyd lá no 3, né? E o Eric Bana. São os três vilões que eles definem totalmente o que é um vilão legal de Star Trek. Muito bem, muito bem. Bom, senhores, vamos terminar por aqui. Mas já tava bom, vamos começar mais. Conversa deliciosa, cara. Eu sabia que ia dar um papo gostoso, mas eu não achei que ia ser um papo tão gostoso assim. Padrinho Dudu, mais uma vez obrigado, querido. Tua participação foi foda, bergarai, como diria o titio Léo Lopes. Faz o jabá do Papo de Goto, que aliás você não fez jabá nenhum, que eu só falei do Papo de Goto, mas jabá que é bom. Tanto bom, então é isso. Foi mais uma vez uma honra participar do Paranerd. Eu adoro falar sobre coisas nérdicas. E para vocês, ouvintes Paranerd, por favor, dê uma passadinha lá no papodegordo.com.br. Escute os nossos podcasts, tem programas quinzenais, dia 15 e dia 30 de todos os meses. E temos um programa sobre William Shatner, que o Fat Frog aqui participou. Então a gente também fala de coisas nérdicas, apareçam por lá de vez em quando. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Quando tiver um outro tema assim desse, me chame que eu venho correndo. Quando precisar falar sobre coisas nerds magras, pode deixar que eu te chamo. Ah, inclusive, eu queria fazer um agradecimento agora público, para que fique registrado que vai ao ar. Esse programa ia ser gravado ontem, no caso, ontem, na data que a gente está gravando, e eu não pude ontem, porque eu estava gravando o Year Geeks. Eu perguntei para o Nerdmaster se podia adiar para hoje, eu queria realmente participar demais desse episódio, então queria agradecer a você por ter mudado a data de gravação para que eu pudesse participar. Valeu mesmo, viu? O que a gente faz pelo padrinho da gente, né? É, né? Fábio, meu querido sapinho gordo, por favor, seu jabazex sobre o podcast. É isso aí, Nerdmaster. Cara, falar sobre Star Trek é um negócio que eu faço desde moleque. Adoro. Qualquer roda que fale de Star Trek, bem, mal e tal, eu quero estar no meio. Entendeu? E, pô, prazeraço estar aqui novamente. Tá? E se vocês não conhecem o podcast, tá? Por favor, dá uma passadinha lá, www.podcast.com.br, para ouvir lá a gente falar bobagem, falar coisas legais, coisas sérias e tudo que acontece por aí. Uma coisa... Obrigado, cara. Nada, cara, mas uma coisa eu posso te garantir: ouvinte do Paranerd conhece o podcast porque a gente te recomendou no 29. Beleza, por acaso tem um montão de gente que bateu lá na porta da gente lá falando: ah, vim aqui porque o Nerdmaster indicou. É, isso aí. Bom, queridos, foi um prazer e mais uma vez, como é bom fazer o fechamento desse podcast com esse fechamento. Vida longa e próspera! Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer. We're catching deer.